realmente esse alerta fica sempre, e não é a primeira vez que nós próprios aqui no Corpo de Bombeiros, porque é um dos pontos de entrada à zona do maciço da Serra da Estrela, aqui por Loriga, alertamos para as pessoas, mas às vezes até o tipo de mapas que as pessoas trazem com eles, bem como o tipo de equipamento que trazem também não corresponde nada ao tipo de montanha onde estão a tentar progredir, onde acabam por fazer os passeios. Subir a Serra da Estrela não é propriamente andar à beira de uma praia, e no entanto às vezes o equipamento é mesmo idêntico.